Muito bem, está começando mais um Fuleiros Podcast, ou não exatamente, porque esse é um episódio especial. Não vai ser um episódio tradicional em que a gente vai falar sobre algum determinado assunto da cultura pop. Nesse episódio específico, a equipe se reuniu e resolveu enviar algumas mensagens de felicitações de Natal. Então, o que vocês vão ouvir aí logo adiante são as mensagens dos integrantes deste singelo podcast. E antes de começar, eu, Brad Reynolds, já deixo aqui minhas felicitações a todos os ouvintes deste podcast, a quem colabora com a nossa campanha no Patreon, a quem compartilha o nosso conteúdo, a quem manda feedback e a todo mundo que já ouviu e que acompanha o nosso trabalho semanalmente. A todos, um Merry Christmas, como não poderia deixar de ser, né? E fiquem aí com as felicitações dos integrantes. Não existe nada mais batido do que felicitações de final de ano. Então, não espere que eu vou falar algo muito novo, mas é um agradecimento de coração a você, porque é você que baixa o episódio no seu agregador de podcast, é você que nos deixou entrar no feed, é você que entra no site e baixa o episódio. Então, nada mais batido, mas nada mais de coração do que esse momento de agradecimento, porque é para você que o Fuleiros Pop existe. Então, vida longa a você, vida longa ao Fuleiros Pop, vida longa e próspera. Um abraço do tio Albert. E aqui é Ana Dias, eu quero desejar um feliz Natal para a galera, os ouvintes do Fuleiros Pop. É, eu bebi um pouquinho e tal, e é isso aí, gente. Feliz Natal e é nóis ano que vem. Vai dar tudo certo. E aí, galera, sou o Felipe Scaparelli e vim aqui, né, desejar, além de novamente atrasado, um Feliz Natal e que vocês tenham boas festas aí, que o ano de 2020 pro Fuleiro seja melhor do que esse 2019, que já foi, assim, não só surpreendente, como algo que alcançou as estrelas, literalmente, alcançando esse público aí de outros países. Então, estamos muito felizes com esse crescimento e muito felizes que vocês tenham crescido com a gente, com as nossas experiências, com tudo que a gente vem relatando. E que para, né, 2020 aí a gente traga cada vez mais dias, porque vocês também compartilhem mais com a gente as suas vidas. E, cara, showzaço, tô muito feliz por isso tudo, então se cuidem aí, galera, até 2020. Olá, ouvintes do Fuleiros Pop. Estamos aqui nesse período festivo, né? Esse período aí de bondade, esse período aí de correria e sangue nos olhos, que é o período natalino, né? Época de fim de ano, época de festas decadentes, época de você combater a ressaca bebendo cada vez mais. E é nesse espírito, justamente, que eu aqui, né, e toda a equipe viemos aqui desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos vocês que estão ouvindo. Muitos podcasts do ano de 2020. Nossa, isso foi a coisa mais brega que eu podia falar dessa maravilhosa podosfera, como dizem por aí, né? Mas é isso, pessoal. Pois é, queridos amigos que acompanham o Fuleiros Pop, tô aqui passando para desejar para vocês boas festas nesse final de ano, que 2020 seja tão incrível como foi 2019 e que vocês possam estar com a gente aí nesse ano que está surgindo, certo? E que a gente possa conquistar juntos coisas incríveis. Desejo muita paz, muita alegria para todos nós, certo? E que a gente consiga ser muito mais feliz do que a gente foi em 2019, certo? Um grande abraço, valeu e tamo junto, molecada.